Olimpo 03, tocou RMT 04, curva esquerda, chame pronto para girar base. Curva da esquerda, chamada para base 03. Tá pronto pra corda? Pra corda, pronto pra corda. Voo 397 aprovado, São Paulo, Congonhas, o nível de voo 380 via bridge, upper Zulu 16, horas conforme a rota, pista no zero, decola, mantém a decolagem até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após curva à direita, perfil de subida da Euleda, Pausleda Bridge 19.8 controle 18.6 torre, acione o código 5145. Organizado 380, conforme o plano, uniforme Zulu 16, Bridge, decola da 10, curva à direita após 2.000, terceira milha, na Euleda Bridge 119.8 controle, e o transponder 5145, é isso? Afirmo, 5145, portão 3, chame pronto, pushback acionamento. Chamarei. M Través Norte, Olimpo 03. Girar base, chame na final. Da base, chamará na final, 03. Alô Salvador, boa tarde, Gol no 983. Bom dia. Bom dia, 983 Salvador, Guarulhos, já temos aprovado 360. Tá pronto pra Copa, no portão 4? Pronto. A informação está sendo atualizada agora, das 12h10, informação em curso Juliette. Não houve nenhuma alteração significativa, altímetro 1013, aprovado então de Salvador para Guarulhos, o nível de voo 360, via pelo 50, pista no zero, decola, mantendo a reta, decolagem até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha, após curva pela direita, o perfil de subida da El, Leda, após Leda, direto à posição BDEV, controle 1.9.8, atua 1.8, decimal meia dúzia, acione o transponder 5.1.35. Guarulhos autorizado no 360, é pelo IFC 50, da pista 10, mantém o eixo até 2.000 ou 3.000, após curva direita, na da Euleda, após Leda direto BDEV, chama controle 19.8, torre 18.6, acione 5.1.35, gol no 983. Correto, portão 4, chama pronto, puxa sua gol 1.9.3. Chamará. Do vento, cruzado 3. Procura MT 09, curva esquerda, chame pronto para girar base. Olimpo 03. Chamará pronto para girar base 03. Papa Romeo Índia November Alfa, após a decolagem, manterá o setor sul do aeródromo aguardando para o cruzamento. Autorizado decolar, 060 graus, 139. Olimpo 03, informa chuva frente, aguarde para girar base. Vai aguardar para girar base, 03. O 9911, Salvador Fortaleza, temos aprovado 310, informação em curso de Juliette, eu tinha 2013, só instante para copiar, por gentileza, no pátio 3. Tá, copiou o solo? No ponto da cota. Pronto, Salvador, autorizada Fortaleza, nível 310. Decola a pista 10, mantém a reta decolagem até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após curva à esquerda, compre perfil subida Momo, Albo, após Albo, transição Frote, controle 1 9.8. Torre 1 8, decimal 6, acione 5 1 3 2, total 9 9 1 1. O nível 310, a transmissão está muito baixa. Se pudesse checar o equipamento, por gentileza. Afirmativo, nível 310 para o total 991. Agora sim, ó, tem claro, chama pronto para o estacionamento total. O total está pronto para acionamento, na solicitação de acionamento na posição e posterior pushback. Sim, estacionamento autorizado, chame para iniciar o pushback total. Autorizado a acionar na posição, chama para o push, total 991. Esquerda também. Sim, a gente manterá o eixo até mil pés aguardando instruções para retorno e cruzamento de campo na November Alpha. Salvador 35490. Trip 5490, Petrolina, nível 200, pronto para 4? Firmo. Tem o Trip 5490, autorizado Salvador Petrolina, nível de voo 200. Decola a pista 10, vai curvar à esquerda após 2 mil pés ou 3 milhas. Perfil de subida Momo, Albo, após a posição Albo, direto Petrolina. Controle 1 9.8, 2 1 8.6, acione o código 5146, Trip 5490. Da frequência e o transporte, senhor, que chegou a ser cortado. A frequência é 1198, a do controle, a da torre é 118, decimal 6, e o transporte é 5146. Curva esquerda, 2000, ou 3 milhas, como alvo de defesa florina. 119.8, 118.6, 5146 no transporte. Correta, remota, no pátio principal, chamo pronto para puxar essa minha trip. November Alpha, aguarde para o cruzamento da pista 28. Sente, não aguarda, na disputa para cruzamento, Índia November Alpha. Salvador, bom dia, Papa Romeu Alfa, Alfa X-Ray, ciente da informação. Índia. Bom dia, Alfa, Alfa X-Ray, sem identificação, DC mantém o nível de voo 060, permanece sob vetoração. Ciente, mantém a proa 060 e desce ao nível 060, Alfa, Alfa X-Ray. Limpo 03, tocou e remeteu aos 17, curva esquerda, chame pronto para girar base. Curva da esquerda, chamada pronto para a base, eu limpo os 03. Papa Romeu, Índia, November Alpha, ao cruzar o prolongamento do eixo de decolagem da 102, da 10, chame o controle 119.8 até o regresso. Ciente, autorizado curva esquerda para cruzamento de campo, chamar a controle 119.8 após cruzamento. Grato. O meu Papatango, mantenha-se em condições visuais no meu pé. No Rodo Forte, informe ingressão Interlagos. Ciente, meu pé. Forte, se botará em direção do corredor Interlagos de Romeu Papatango. Porto Seguro, nível 300, a rota é direta para Porto Seguro. Porém, antes de voar direto para Porto Seguro, cumpri o perfil subida na Euleta, após Leda, direto Porto Seguro. Controle 119.8, turno no 8.6, acione o transponder 5150, tá 3602. Então, nível 300 aprovado para Porto Seguro, saída da Euleda, controle 119.8 e transponder 5150, 3602. 7, correto, cotejamento, portal 7, chamado por chefão. Chamará o TRA 3602. Voo no 397 para o pushback e acionamento. 397, portão 3, autorizado, chame táxi. Vará para táxi. Está autorizado, puxa me táxi total. Para base, eu olhinho para 03. Aguarde para girar a base que eu tenho homens na próxima cabeceira da pista em local não apropriado, aguarde. Estimativo, está alongando a perna do vento, aguardará, olhinho para 0. Comando Alfa Alfa X-Ray, essa é uma numeração na proa de etapa. Stop Alfa Alfa X-Ray. Índia November Alfa, no meu pé, em condições visuais, corredor forte na minha escuta. O meu Papatango voa na proa da rotatória. Ciente, piloto da rotatória, Romeu Papatango. Solo Salvador, bom dia. Varilog 6504. Ciente, informação Juliette, autorização de tráfego, nível 350, Fortaleza. Velog 6504, Salvador, Fortaleza, pra qual seria o plano? Não recebi no sistema aqui ainda? 1250. 1250, acabou de chegar aqui, aqui chega com exatamente 30 minutos antes, hora certa 1220, já temos aprovado 350, só um instante para a cópia, 6504, a formação de Juliette confere, 1013 está no PAD 3, só um instante para contar a 20 vezes. Positivo, na sua escuta, Varilog 6594. Autorizado toque arremetida, 070 graus, 10 nosso, Olimpo 03. 03 pro SEC, toque arremetida. Aprovado Fortaleza, nível de voo 350 via Upper Zulu 19. Decola pista 10, matéria reta decolagem até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após curva pela esquerda, o perfil de subida é Momo. Albo, a transição Frote. Controle 198, torre 198, decimal 612. Acione o código 5154, log 6594. Autorizado Fortaleza. Nível 350, Upper Zulu 19, pista 10. Mantém trote a 2000 ou terceira milha. Efetua curva esquerda, Momo, Alvo, Frote. Controle 119.8, torre 118.6. Transponder 5154, Varilog 6594. Correto, cotejamento, parte 3, chame para puxa, pega esse momento, log. Chamarei para puxa, pega esse momento, obrigado, Varilog 6594. Solo Salvador no 4, puxa o acionamento, voo no 983. Portão 4, voo 37, companhia Calda, Foz da Liberação, autorizado, chame táxi, voo no 93. Táxi já está prestes para o tráfego, apresse o inicial do táxi. Para o táxi, no 397 da Gol, 73 a bordo, 420, altar no Galeão. 73, 420, Galeão, táxi autorizado à direita, Índia, Alfa, no ponto de esfera, torre 186, altímetro no 03, lugar de voo no 397. Índia, Alfa, no... 8.6, pode esperar até um bom trabalho, bom dia. Autoriza a perna do vento, 03. Olimpo 03, tocou e remeteu os 23, curva esquerda, perna do vento, pista 10, chame pronto para girar base. Esquerda, perna do vento, chamará pronto para girar base, 03. Digo 1397, ponto de espera da 10. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, 070 grau, 099. Alinhar e decolar 1397 da Gol. Alfa Flaps Radio para 4 mil pés, altímetro 1003, 10 no 3. 10 no 3, 4 mil Alfa Flaps Ray. Santa Cruz. Decola a pista no 7, curva direita, checa Chapego. 198, 186, acione 0120. Eco Mike Golf. Estou 18.6 da presente, já acionado o Eco MacGolf. Solo total 9911 com 04 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, retornando Natal. Natal 44, 04, 415. Copiado, táxi autorizado, em frente, primeira direita via Juliette. Regressar na Alfa, transfiro o 18.6, 813, boa viagem total. Na 9911, o total tá taxando aí a cauda, tá livre na sequência, chame táxi, log. Chamará táxi. 199.8, tamo aí. Bom dia. Olimpo 03, após o toque arremetida, suba para 1500 pés, mantendo a proa até atingir. Após, curva à esquerda para o setor norte inicialmente. Afirmativo, após estoque arremetido, prossegue na reta para 1500, esperando prosseguir para o setor norte, o limpo 03. Na 64. 1397, contato radar de decolagem, submantenho 380, saída da EL. 380, saída da EL. Está autorizado a descer para 2000, então 3296. Romeu Papa Tango, já avisou algum campo? Romeu Papa Tango, avisou algum campo. Chame a Torre Salvador em 1-98-62. Tá 3896, livre aproximação, desça para 12 mil pés, informe estabilizado no curso do localizador. 12 mil pés, portanto estabilizado no localizador, então 3896. Alpha X-Ray, desça para 3 mil pés. 3 mil Alpha X-Ray. Oscar Bravo? Oscar Bravo na sua escuta, senhor. Qual o tipo do equipamento? Romeu 44, senhor. Ciente. O 9911, autorizado a alinhar e manter. Papatango Romeu Papatango, chefe trem. Chave travada de fábrica. Autorizado pouso na 17090 graus, 11 nosso. Autorizado pouso na pista 17, o Romeu Papatango. Autorizado táxi, chame para ingresso, Eco Mike Golf. Limpo 03, tocou remeter os 28, curva esquerda, proa da rotatória. 1500 pés, ajuste 9013. Aguarde para seguir nos toques e arremetida. Afirmativo, já atingiu, está mantendo 1500, curvando da esquerda para a proa da rotatória. O limpo 03. Torre, bom dia, ponto espera 90, pronto, gol 9983. Mantenha o ponto de espera, pista 90. Número 2 para decolar. Ponto de espera 90, mantém, 93. Está 3896, complete a aproximação e chame torre 1-1-8-6-12. 1-1-8-6-12, Romeu Oscar Bravo, voe direto para Pituba. 500 pés na minha escuta. Direto Pituba na sua escuta, Romeu Oscar Bravo. Alfa, Alfa, X-Ray, desça para 2 mil pés, livre aproximação, informa o tráfego do helicóptero Romeu 44, 500 pés, efetuando o cruzamento da final da 1-0, sem interferir com sua aproximação. Gente, Alfa, Alfa, X-Ray, descendo a 2 mil para o ILS. 8-0, confia em 5 horas. Afirmativo, POB de 8-0, 5 horas e 10 minutos. 5 e 10, então, sente copiado, táxi autorizado via pátio, Juliette e Alfa, no ponto de espera, torre 1-8, decimal 6, altímetro 1-0, 1-3, boa viagem, está 3602. Então, vai pátio, Juliette e Alfa, ponto de espera 126, 3206, grato. Paulo Salvador, Varilog 6594, com duas pessoas a bordo, 4 horas e 35 minutos, qualquer na Recife, solicita o táxi. Que é Recife 43502, não foi mesmo? Afirmativo. Táxi autorizado até a saída do Pat 3, seguirá o Airbus da TAM. Airbus 320, já é seu táxi do outro lado do pátio. Segue o tráfego, um ponto de espera, torre 18.000, título 013, meu viagem, 6504. Positivo, segue o Airbus, ponto de espera, torre 18.000, vai logo em 6504. Usado backtrack, chame liberando. Gol no 397, chame Recife, ano 251, não alterna no 3325. 251 no 3325. Gente, o Olimpo 03, na vertical da rotatória, com curvas pela esquerda, curvas pela esquerda, o Olimpo 03. Afirmativo, então curvas pela esquerda na vertical da rotatória. Ali mantenha tentando o Charlie 150 liberando na, para o Pátio 4. Desça para 3.000 pés, o time é 3.013. 3.013, ano 260. Ativo, vento 100 graus com 11 nós, livre pouso, pista no 0, TAN 3896. Os autorizados, ano 0, 295. Total 99111, decolar 232, 198, controle com voo. 198, bom dia. Alfa Alfa X-Ray já estabilizado? Estado e avistando. Complete aproximação. Chame Torre Salvador agora em 118.62. Fica atento a tráfego, mantendo espera visual sobre a rotatória, sem interferir com sua aproximação. Presidente, o Alfa Alfa X-Ray, grato, senhor. Estou ali, Salvador. Bom dia, total 99, coluna. Total 99111, contato radar na decolagem, sub mantenha 310, saída Momo. 310 na Momo, 999. Olimpo 03, só informando, temos um cargueiro que decolou no perfil da Momo, já cruzou 2.500 pés, ok? É, ciente. TAN 3896 no solo de Salvador, os 33121.9 agora. 121.9. Desinforme estabilizado no localizador. 2.000 pés, semana estabilizada, igual 260. Repouso, pista 10. Grato.